as batidas não param, elas se transformam. Acelera comigo, produção. Tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. Põe no máximo. Denilson do Guaraná, o Paulo também tá na área. Tapa na cara, toma tapa na. Azulente veio também, tá representando por aqui. Tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma na pressão. Toma na pressão, toma na pressão. Bora começar mais um jogo, amigo. Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. E a coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa pra poder fechar e apresentar. Simbora! Filha, eu já tô fechado. Alô, meu garçom, um pacote aí pro seu bola de lado, meu amigo Cabelão e o Samuel também. Compromisso prende. O Marigo Santana e o Careca. Hoje eu saio pra loirinha, mãe, assenta moreninha, minha mãe. Uma nora pra cada dia. Égua, meu irmão. Moreninha, minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio pra loirinha, mãe. Assenta, moreninha, minha mãe. Tem um... Nando eletrizante. DJ Nando do estúdio super eletrizante do Acará. Pegou pressão. Pega, pega. Pegou pressão, bigode. É só ouvir o grave, o beat envolvente. Ela já joga a bunda, vai pra trás e vai pra frente. Faz cara de danada, é dança e não para. Fica bem louca se tiver uma catuada. Ela bate, bate, bate, bate, bate o bombom dela. Ela bate, bate, bate, bate, bate o bombom dela. Pegou pressão, pegou. Minha na favela. Chegamos, feira de dela. Minha na favela. Ela desce, desce, desce. Ela sobe, sobe, sobe. Ela quica, quica. Vai, mulher, vai, vai. Ela bate, bate. Vanguarda. Bate o bombom dela. Ela bate, bate, bate, bate, bate o bombom. Toma. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Bora, perturba, aí vai. Onde é que eu encontro? Um back de um. Fala pra mim, perturba. Mais pólvora. Junto aqui com a gente. Um abraço também pra família Santana da Marambaia aqui no Manguagem, meu irmão. Rock doido, mano. Maestro. Maestro DJ Ivaldo Alves. A gente vai só aquecendo. É, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Olha o Filipinho, Dom Verende, também o Ramonzinho. O Wanderson, todo mundo junto por aqui também. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão. Na produção. Arthur na produção. DJ e na gerência. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Vem fazer o ver. Geração vem, tá na área por ali, ó. Lado direito, lado esquerdo, todo mundo chegando. Pra curtir o Vanguarda, Fernandes Velo. Botando na pressão, botando na pressão. Vai! Tem no toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tem no toma, toma. Que hoje não tem hora, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão, Vanguarda chegou. O xodozão, xodozão de Curuçá. Valdinho do Gidinho. Vai ficar jogado, vai ficar jogado. Toma lá. Toma. Obrigado também. O Marrone, o Luan. Da casa de carne, Geraldo do Distrito Industrial. Vai ficar jogado, vai ficar jogado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Wesley Tradição. Irlando Lava Jato da Brasília. Casa de Carnes Marcelo Alimento. Onde o povo cruzaense compra carnes de qualidade. Evoli Telecom. Bora, Evoli, vai! Canta comigo! Foi até bom te encontrar. Mas é a putaria que eu amo. Eita, família, não para, bora pra cima, bora pra cima. Eu amo, o Pituba Raivá. Mas é a putaria que eu amo. O professor Figueiredo, batata no Lava Jato. O Dãozinho, PSC, que... família da galhada que veio também. E o Vanguard. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, eu e você e as suas amigas. É o Milton na geladeira, né? Vamos fazer uma putaria no sapatinho, eu e você. Fala, Milton! Fala, eu vejo você, Milton! Ei, ei, ei! Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Ronaldinho das Marcantes! Novinha pra cá! Empresário da Max! Distribuidora! Ei, ei, ei! Praga! Chama a novinha pra cá, vem cá, fudeu, vem cá! Chama a novinha pra cá. Chama, chama, chama, chama, chama, chama. Vem cá. Alô, externa, te puxa. Chama, e a festa tá começando. Chama a novinha pra cá. Tá todo mundo chegando, invadindo pra Gugil Vanguard. O maestro já aquecendo. Vem pra festa, velho. Aniversário da distribuidora dos amigos, Fernando de Mello. O Marrone também, a Neide. Família do pai da Neide. A de Águas Brancas, de Ananindeua. Essa galera que vem de Ananindeua, nosso muito obrigado, viu? A Neide, ela é vencedora. Vamos lá. Eu tô sabendo que em Águas Lindas todo mundo faz o V no distrito. Galera do 40 Horas por aqui, da Cidade Nova também. Todo mundo conhecendo o Vanguard hoje. Alô, família, gato. Gato, gato, gato, gato. O gato que representa, meu irmão. Gato Preto Live. É a nossa família. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. E o Vanguard. Doida quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Como é que tá o show, bico? O show já tá num grau, o show já tá num grau, o show já tá num grau. Bora, Diogo, bota a mão pra cima e faz o mezinho aí. Fala, Diego. Cadê o Ney veio também, né, meu irmão? Tá aí, ó. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. É uma loucura! Olha como você tá mudada. Olha aí. Não quer mais saber de nada, nem ninguém. Manuca Tavares, o Ronaldo, fala Ronaldinho. Olha, eu não queria falar nada. Mas uma hora aí já cabe, a saudade vem. A solidão já ganhou. Bora pirar, bora pirar! Se acha a dona do mundo, brincando sozinha de amar. Vivendo de amor, eu tô sabendo que o Emerson da Cabanagem faz o bem. O Batata no Lava Jato. Tuba, hi, vai comigo. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Obrigado, Cabelão, meu grau, Samuel Danai. Gilzinho do Gerador, o nosso patrocinador oficial. Ele tá na área, Ramonzinho da família não para também. Bora, Ramon! Gravida, a culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra mim. E doido, e doido, e doido. Obrigado, Elza, você também, a Leila. Toma, é a companhia do Dione, fala, Dione. Vem fazer o dele. Paulo Alves e o Fabino. E hoje pega. Hoje eu vou pro rolê. Bora beber. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar louco. vai. Canta pra mim. Mais pólvora. Mais pólvora. Põe no máximo, me dá a produção de luz. Fantino. Homem do Chester. Ei, moleque. Tudo nosso hoje. A festa tá num grau. É hoje eu tô patrão, desce balde pra geral. O rock tá bom, bora endoidar. Essa é aqui de Curuçá. No 14, no 18, que se for desse motivo. Aqui é muita pólvora e nós tá explodindo. Bora começar, pega logo o pagode. Um pagode pro Josivan. Por aí nós alucinado. Luquinha e pro Valmindo açaí, pega logo lá, né? É pesado, se liga o negão. Tá no clima, e com essa equipe é pressão. Incendeia, vai. Incendeia, incendeia. Produção! Incendeia, incendeia, incendeia. Joga fumaça pra cá, joga fumaça pra cá, produção. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia. É uma loucura, o Vanguarda chegando. Incendeia, detonando. Incendeia. Do jeito que a galera dá valor. Incendeia, incendeia. Incendeia agora. Incendeia. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Não para também da Guajinha, alô Compete. Lucas da família não para. E o Felipe tá aqui também, só no pacotão. Não, mano, mas já que quer. Eu tenho uma moto e as novinhas minha. Fábio Elson. Eu tenho uma moto e. Vai treinando lá. Agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Maguinho da trilha, bora pra cima. Hoje ela foi cobrada, ela foi cobrada. Arrastei ela pra baixo, depois você foi salida. Amanhã o almoço é com a galera do 40 Horas da Cidade Nova aqui na frente. Tá uma loucura, hein, meu irmão? Lá no 40 horas só tem vencedor, tô sabendo. Tá sabendo? Bora! Chegando de manhã, vai ser assim, ó! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você... O Piega já cantou muito essa música aí. Para aí, manda essa agora! A culpa não foi minha. A culpa foi do Val. Ele que tava tocando aí já viu, é rock doido. A culpa não foi minha. Foi do Fabinho. Ele que tava tocando aí já viu, é rock. Alô, garçom aqui do lado esquerdo, garçom, um pacote rapidinho. Traz pro homem que ele tá com muita sede, meu irmão. Quem tu quer aí, meu irmão? Quem tu quer? Mais pólvora. Traz o pacote do homem logo, rapaz. Não foi minha. A culpa foi do Val. Ele que tava tocando aí já viu, é rock doido. A culpa não foi minha. A culpa foi do DJ. Ele que tava tocando aí já viu, é rock doido. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima e faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho. É o Vanguarda chegando em Fernandes Belo. Eu quero mais pressão. Moisés do Gato Preto, da live. Gato Preto da live. Andresa também tá na área. Andresa da Arizinha Motos. Todo mundo representando o Juntinho do Alenda. Ei, vamos lá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Uma canção de ninar com canhota. Loucura, loucura. Pode chegar junto sem papo furado. Já tem o esquisão, Red Bull. Toma, DJ. O Matheus da Joia. Aqui no Rock. Gani também. Tudo. Grande vereador de Bragança. Tamara, fala, Gani. Tá mil grau, tá mil grau. Mil grau. Alô, Gani, você vai estar com a gente 31 de agosto agora. Grau. E 1º de setembro, vamos estar na Vila Bonifácio. A Juro Teu. Alô, Bragança. Tá com o Vanguard Vanguarde tá chegando. Treme tudo. Treme tudo Vanguarde de Curuçá. O maior sucesso do momento. Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave. Só de olhar pra ela eu já imagino uma bate. Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave. Só de olhar pra ela eu já imagino. Atu na produção. Eu vi com os caras certos no bonde, só tem putão. O cobra do Palmeiras, jogador também do time dos amigos. Chuy Fernandes Belo, 2019. Toda essa galera com a gente aqui. Meu amigo Zé Padre, daqui a pouquinho vai tocar aquela sequência que ele gosta. Rodrigo, Dinaldo, o Gito, o Manhoso, o Ney, o Diogo. Bora, Dioguinho! Toma na pressão! Toma na pressão! Toma na pressão! Toma na pressão! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Ronaldinho das Marcantes! Falou pra mim que empresário que tá... Maxi, distribuidora Braga também. É, todo mundo com a gente aqui. Falei pra ele, mano, que isso não é vida. Meu parceiro da antiga, tem tempo de moleque. Para fugir o produção de luxo. Treme tudo, Vanguarde. Fala o que ele é. O xodozão de Curuçá. Bota o cenário, bate. Tira o play agora. E não te voy a negar. É tão claro, ia. Marlon Correa tem que respeitar, mano. Não te voy a negar. O Manuca Tavares também, o Ronaldo Tavares juntinho com a gente. Claro, ia. Ei, Ronaldo, bora pra cima, maninho. Sabe que tu vi não. Só deixa que eu te agarre, baby. O Emerson da Cabanagem, o Batata, o Lava Jato, Elton, Perturba, Hi-Fi. Família não para, tá na área. Essa família não para. É uma loucura. Canta aí, vai. Vamos começar a mexer com o coração da galera, vai. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguarde. Eu não te procurei. Toda mulher sabe cantar essa música. Simplesmente você apareceu. Família de Águas Brancas com a gente, valeu. Não me preparei. O Cabelau, Mil Grau. O Careco Samuel. O Juan. E a Laia. Vanguarde! Em você a culpa que não tem. Não vou jogar. Essa música, a família Vanguarde, dá muito valor também, ó. Um coração quebra. E aqui em Fernandes Belo não pode voltar no CD. Que meu amor é o quê? É bem maior que o medo de sofrer. O Denilson do Guaraná, o Paulo tá na área também. Eu tô contigo. Saudade! Abraço pra você, Mani. Não vou ficar longe de você. Canta aí, Milton Janander. Canta, Milton, vai. Não vou ficar longe de você. Te achei, não vou te perder. O Júnior da Pedreira. Pra de Fernandes de Belo. Você. Alô, Rafael. Chapadão de Curuçá. É do Marquinho da Tri. É meia-noite. Tudo... Motoras da pista negra. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso. Chega perto. Não deixe nada. Abraço teu amor logo aí, vai. Meus dedos tocam no estômago. Pra beber, vai. Minha boca cola na tua. Respirando uma na outra. e você vai cantando. Se quiseres acordar todo mundo, saber que esse é o nosso momento, vou gritar pelos cantos que é... Dá um gole na cerveja, isso. E vem cantando com o Eduardo Fernandes Belo agora. Baby, eu adoro o quê? Adoro a tua maneira de amar. Andréia também tá na área. Obrigado, nossa amiga Andina, Fátima, a Lucênia, a Valéria, a Dalva Jamile, família Silva, no, no, no, baby. Toda a família Rayane Chilos, a Guabade também, a sua nova opção nesse vestido, organização da Rayane, procuro mil maneiras pra te agradar, e do Rafael, te puxa, tá pegando pressão, tá uma loucura. Luna, não quis, não vou insistir. Deixe-me, deixe-me, deixe-me ir. Brigar, discutir, fingir que tô feliz. Deixe-me. Obrigado toda a família, GDB também. Lá na baixada aqui no Vanguardinho. Bateu, leu. Ela avisou, foi mesmo. Eu te avisei. O novo xodó de Curuçá está aqui. Bateu, levou, eu te avisei, brincou com meu amor. E agora virou ex. Chega lá, Júnior Vidal, caminhão, veneno, veneno. O terremoto. Chega lá, Júnior Vidal, caminhão, veneno, veneno. Te falei que é hora de tomar mais uma, hein? Eu falei que é pra você tomar mais uma, uma. Pode arrumar as malas, vive morando os meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. É você e ela, né? Já imaginei a gente, é? No lugar do sob medida, com uma mini cópia sua. O barulho da Tamiris, já não me deu, deu, deu. Tá feliz, Belo? Alô, professor Figueiredo! O Cleitinho também! O Dãozinho! PSC, família da galhada juntinho ali! Vanguarde, o treme tudo. Fala, trilhado! O Emerson da Cabanagem, o Batata do Lava Jato Elton e o Perturba Hi-Fi Gumin. Esse Perturba tem história. Chão me deito. Ah, moleque bom! E a cabeça não para, solidão me ampara. O quê? Querendo. Site Melody Brasil! Comigo. Site Melody Pará! Canal Master CDs no YouTube! Sandro Souza! A Vanguarde na meia! Não vou! Não vai o que, mulher? Aceitar suas. O Valmir do Açaí, o Eduardozinho, o R7, o Josivan também! Provocou. O alucinado do Vanguarde veio! Lourinho! Da mais nova loja que tá chegando em Fernandes Velho, bala Lourinho! Porque eu mereço! O que, mulher? Um recomeço. Ela deu a volta por cima. Tenho o direito de amar e ser feliz. Porque eu mereço. O meu parceiro Luiz, o cara que saiu daqui, Fabinho, atravessou o estado. Foi lá no Tauá contratar o Vanguard, meu irmão. Porque eu mereço. E trouxe pra Fernandes Belo. Pela primeira vez. O nosso Vanguard. Treme tudo, Vanguard. O Xodozão de Curuçá. Xodozão! Xodozão! É o eu te beijei. Deixinho maluquinho. Fala, molequinho. Próximo sábado e domingo, alô Maracanã, vamos estar na Vila do Itamaraty. Vanguarda está chegando. Pega a visão que o Vanguarda está tocando, tá manhã. O Johnny também da Fazendinha, fala Johnny. Mulher foi. Foi bem mais forte, durou. Família Carreta, Gato Preto lá e dele. Mesmo assim, eles vieram pro Vanguarda. Meu Ramonzinho tá aqui na área. Imagina. Ele e toda a nossa família, o Ramon. Família não para. E eu que andava tão sozinha, virei de canto, olhei. Olha quem tá na área, toda a família Caçafarra. Eu pensei que vocês não viram, viu? Desde cedo curtindo Vanguarda. Alô, família Caçafarra! E agora vai tocar o DJ Danilo no nosso auge som. No o Felipe Dom Verende também. O Lucas da família não para. Um dia o show vai detonar no apoio Utoiá. Corre no bar, pega mais um pacote de cerveja, Natan. Faz o seguinte, Natan, pega um teu e eu pego o meu, vai. E o bora amanhecer, Maria. Foi numa noite linda de luar. Canta aí, Ivan, Supiega agora, vai. Você estava tão só olhando. Lembrando dela, senhora. Triste a pensar. O quê? E ao me aproximar, lágrimas em seu olhar. Treme tudo, Vanguarda. Como um anjo em minha vida. Assim, família Caçafar. Você surgiu e me ensinou. Alô, família no bar. O amor que eu sempre quis me faz feliz demais. Inesquecível é te amar. Treme tudo, tudo. Essa distância machuca cada dia. Bigo saudade, sua primeira dama Simone. Ele que gosta da valor. Sem você. Se o Ezequiel tivesse aqui, tu ia ver, né, irmão? O teu sorriso levo sempre. Bora, churrasquinho, chapa mista. Pra tirar gosto, você encontra na barraca ali ao lado da bilheteria, tá bom, gente? Inesquecível é te amar. Treme Tudo Vanguard é a nova sensação do Pará. 7 de setembro, o Festival do Camarão em Vista Alegre do Pará, o Vanguard chega lá em Guarapari. 14 e 15 de setembro, é o Ciro de Porto Seguro. Alô, Igarapé, assunto, segura que o Vanguard tá chegando. Eu sempre relembro Vanguard. Os dias felizes. Que o que, família? Que passamos juntos e marcou meu viver. E o tempo, e o tempo? Também tá na área. Tá curtindo o Vanguard de montão por ali? Alô, Crionel. Um abraço pra você, Maninho. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Obrigado, José, também o Bacuri. E toda a galera do 40 Horas que tá em peso com a gente por aqui. É amor demais. Família de Águas Brancas. Toda a galera do Distrito Industrial. Valeu, vocês. De cerveja aqui pro Valmir rapidinho. Valmir do Açaí, o Eduardozinho R7, o Josivan, alucinado do Vanguard. Bora, Josivan! É pra gente curtir, pra gente beber e ver no desvelo. O Vanguard chegou! Meu irmão, pelo amor de Deus! Bruno Monteiro, Sâmia e banda Mega. Família não para! Essa família não para. É uma loucura. É dois pacotes de cerveja aqui do lado. Alô, garçom, rapidinho. Família do lado esquerdo tá com sede demais, meu irmão. Aquele tempo de Cidade Nova, Bigó. Joãozinho, Ramonzinho, Wanderson também. Eu te amo tanto assim. Pra quem se lembra? No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro. Quem sabe pode cantar no Vanguard. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Maestro DJ Valdo Alves. Junto com o pequeno mestre Fabinho, a sua noite tá pegando clima. E você vai fazendo V com o nosso Vanguard e tá aí, Fernandes Velho. Vem fazer o V. Me levo a pensar no que eu fiz pra amar. De juras e promessas que fizemos. O Marico Santana, o Ronaldinho. Ronaldinho das Marcantes. Tá na hora dele, hein, Ronaldo? Não dá. Obrigado, Max, também da distribuidora Braga. Todo mundo! Preciso de um tempo pra pensar. Mas eu não quero nem te perdoar. Não consigo acreditar, mas foi você que fez assim. Sim. Tá só na qualidade, gerente, é? És meu calor, quero te ver, meu beija-flor. És minha vida, meu amor. Oh, oh, oh. Quero você, és meu calor, quero te ver. Obrigado, meu parceiro Juno Silva, o Val das Marcantes, o bebezinho dessa primeira dança. Um show de marcantes pra toda a nossa família, Cuxi. É Vanguard, o treme tudo na terra. Eu sei que as palavras se perderam bem. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Aquelas que tocam o coração. E não se equivocava e por errar feri o meu coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite, quem nunca mentiu por amor. Falhei, e não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo. gerente Murilo Pug, o Badu do 40 Horas, o Naldo do Cocal, Fabinho Escaço, Rons do Cocal, todo mundo com a gente aqui. Família Bovespa, tarara também. E uma noite. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Aquele tempo bom. E o Pega se lembra lá de Vista Negra. Que faz um prédio se despertou. Belo chegando e a gente vai detonando. Treme tudo, Vanguard. Qual teu som pega? Eu sou Vanguard. E o teu bigo saudade? Eu também curto Vanguard. O treme tudo. Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai. Deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos. Pena que a... Por que essas músicas não se dizem, família? Ai, ai, ai, ai. Júnior Design, conectamos o Vanguard na live, tá ao vivo, Juninho. Assim, eu te dei o meu carinho e o meu... Podem cantar. Você me magoou, não vale a pena te entregar meu coração. Não dá. Pra viver... Aqui na trilha. Amor, e o Rafael do Chapadão por ali. Você vai dizendo que eu vim. Venha ver como eu estou sofrendo. Só mais uma chance, Fernandes Belo. Mais uma chance, vai. Professor Figueiredo, Gessé, 5G, o Dãozinho, PSC, ai, e a família. Me sinto tão da galhada juntinho. Precisando de você, amor, sem teu carinho. Amigos do Bar do Guarani. Alô, Beco! Mais uma chance, vai, pro nosso romance. Não tem mais um lance, desses que viva. Se é pra beber, bora beber mais uma. Xodozão de Curuça. O Emerson da Cabanagem, o Batata do Lava Jato, Pertuba Hi-Fi, o Cobra do Palmeiras. Canta vocês. Me abrace forte, não diga que eu fui. De joelhos peço fim. Bora beber, Marquinho, bora. Tento parar o tempo. O Denilson do Guaraná, o Paulo Sedução. E aí, Paulo? Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. E a Simone, o que ela é? Fala pra mim. Vencedora. E o Bico, meu irmão? Vencedor. Que tento esquecer. O Zé Padre veio também. Fala, Zé Padre. Apresenta aí, maninho. Ele é a sua primeiríssima. Abre coração. Fala, Dalzira. Sabendo que ela gosta muito do Vanguard. O Lucinaldo, o Júnior da Pedreira. O Diogo Ney, o Manhoso, o Gito, o Dinaldo. O Rodrigo também. O Fandes do Piega, meu irmão. Vai! Cada virada uma golada. O Vanguard vai tocando as melhores. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. Boa noite. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Um treme tudo do Pará. Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? E o que será, família, o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Fala, Ramonzinho! Porque você vai. Mais um CD pra coleção, maninho. Na madrugada. Hoje tá no quintal dele. Saudade bate. Lembro do Ramon do tempo que a gente veio tocar no Intensor, meu irmão. Falar, o Réveillon e Vênus Velo, hein? Mal, foi uma loucura de verdade. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. O Felipe da Alverende, o Lucas da família não para. Te falar de uma... O Copete do Petróleo também. Te dizer que homem é bom. Ele fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora. Girar mais uma. Jorge Piega, o Edson Costelina, o Otávio também, toda a família que representa e faz o Verde Montão. Lorino, mais nova loja que tá chegando. E vem no esbelho, Eduardo R7, meu irmão. Como no filme. Vale, Edu! Tudo aconteceu. Eu te dei um beijo. Depois me entreguei. Tá uma loucura, hein, meu irmão? Parecia um sonho. Alô, Cabal Mil Grau. Alô, Samuel da Nike. Estava em seus braços. Isso, faz o mesmo, vai ficar bonito. Me apaixonei. E o sino do gerador. Meu Deus, por que ela? Põe o Uno pra adorar, meu sino. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. O Milton da geladeira, tarara. Que saudade, o destino foi rebelde. Bora beber, Milton. Levou você pra longe. Onde você está? Agora ele é Caminhão Veneno. Tá rolando o sentimento. Bora, Marquinhos, tamo junto, meu irmão. Movimento. Sucesso pra você, viu? O carinho que a gente tem. Bora, bora! Um treme tudo do Pará. Treme tudo. Treme tudo. Treme tudo Vanguard. De Curuçá. Quando tu me der um sorriso, eu te dou. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo de amar, é? Pode não. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. 3, 2, 1, vai! Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Isso, lembre? O Marico Santana, Ronaldinho das Marcantes, o Maxi da distribuidora. Tá com medo. Amigos da distribuidora Braga. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. DJ Marcos e Gaiato, tocando. E o Fabinho. Como se fosse na primeira vez. Tá rolando. Sentimento. E o movimento. O movimento. E o carinho que a gente fez. DJ Marcos e Gaiato. Obrigado, Adriane. Você que veio de Águas Brancas. Na... Família de Ananideu. Tá rolando o sentimento. O movimento. E o carinho que a gente fez. Pra girar mais um. Que bico, não tem como o cara não tomar uma. Essa música passa um filme na cabeça de muita gente que tá aqui. E Fernandes Belo. E o Vanguard chega pra tocar pra esse povo. Que tá falando o som das marcantes. As melhores. O amor o quê? Escolheu. Cúpula do 40, o Claudeci, o molequinho. Existe. Bora, molequinho. Algo tão forte assim que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca. Dá um gole na cerveja. Que pudesse chegar. Vai aquecendo o coração. Caminhos estranhos eu andei até te encontrar. Agora, Fê. Meu Vanguard. Você me... 21 e 22 de setembro. O Vanguard no Festival do Camarão. Em Beira Mar. Lá em Maracanã. Quando dois corações. A mais uma tradição. Vivem uma grande paixão. Eu te amo, amor. E pra galera do Marajó. Pela primeira vez, salva a terra. O Ciro da Vila do Jobim. O Vanguard tá chegando no Marajó. 27 e 28 de outubro. A gente chega no arquipélago do Marajó. Vamos começar por Salva Terra. É mais um show pra família. Bora invadir o Marajó, amigo, bora. Quem sabe canta. Eu me apaixonei e você não percebeu. O Maluca Tavares e o Ronaldo Tavares, família Tavares comigo. Você me dizia que eu... te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite! Uma noite de amor. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. Despertava o amor. Aí eu vou te contar, meu irmão. Sabendo que o Luiz vai reunir uma galera aí dos 11 amigos, dia 31 agora de agosto, viu gente? Você que é da região, vamos estar aí em Ajuruteu, a Bragança. E você, o nosso convidado, Vila Bonifácio, o Festão dos Pais. O Vanguard tá chegando. 31 de agosto e 1º de setembro. Vanguard Ajuruteu. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá. Você que queria curtir, joga o teu bracinho pra cima, faz o V. Vem fazer o V. O Vanguard chegou, chegou, chegou. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. Uma golada bonita, hein? O Valmir do Açaí, o Josivan alucinado, só no pacote até de manhã no Vanguard, meu irmão. Amigos do Açougue do Nenca, lá de Moda, fala Nenca. Você é vencedor, Nenca, pode crer. Você não vai esquecer, vem me amar. Quem sabe pode cantar, vou baixar aqui, vai. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é amor, eu não posso me... Tá bonito! Aqui, o meu parceiro Bico Saudade oferece pro seu filho Ezequiel, não está aqui, mas que vai escutar o CD com certeza. E ele vai delirar, né? Vai falar assim: por que eu não tava nessa festa aí, meu irmão? Ô, música pra dar CNP, foi lindo demais o nosso amor. Quem sabe pode cantar, gente. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor em meu coração que só te quer. Sou louco, louco. Sou louco por você. Vocês que são loucos pelo Vanguard, assim. Está fria a madrugada. Fico a te esperar. E nada. Sonhar. Família não para, família caça-fala. O nosso amor não tem fim. O Júnior tá na área. Dois segundos pra te... O Adelson, o Jean, o Moisés. Diga onde. Família Tef. Te encontro na luz do luar. Sorrindo. O Arthur da produção canta assim. E o ar. E eu respiro, eu chego. Alô, Luiz. Sonhar. Milton, daqui a pouquinho eu vou lá com você, vencedor. Bate forte o meu coração. Verdadeiro corpo, desejo e paixão. O giro que o Pará consagrou. Alô, Fernandes Belo. Aço, Wander, isso pega cinema de Vista Alegre, essa aqui. A gente amanheceu muito por lá, menino. Segui, ó. Me diga por quê? O quê? Não pensa mais em mim. Bora, mestre, detona, vai! Não diga que já me esqueceu. Eduardozinho, R7, fala, Edu! Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Vai cantando, vai bebendo, vai curtindo. Eu quero estar contigo. Um abraço a toda a tropa da Marambaia! Nada. E o DJ Luciano tá aqui também. O homem é bom. Pra mim, um dos melhores. Ele é Vanguard, meu irmão. Vencedor. Olha você, se foi. Bora cantar um pouquinho agora, vai. E não puxou em nosso lado. Dá um gole na cerveja e canta bem alto que eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Olha, vou te provar. O quê? Escute essas palavras. Escute essas... Toda noite, né? Toda noite ele chora. Alô, Cleitino! O Dom Z Cassino, PSC, o Gessé 5G, o Edson Kennedy, tarara. Eu vou lembrar. Nossa. Bora, Edson Kennedy, agora, Marina. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. E agora? Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. A covarde. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Pra dançar, família, vai. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua. O Natan que dá valor nesse aqui. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, se você é o meu lado. Você que dá valor. Desculpe. Alô, família do 40 Horas, daqui a pouquinho já vai curtir CD. Vou comer aquele caranguejo por lá hoje, viu? Alô, Diogo, você é o Ney. O manhoso Gito, o Dinaldo, o Rodrigo. Eu te peço. Obrigado vocês que vieram na Super Comitiva Cidade Nova em 40 Horas. Onde tudo começou, viu, gente? Começou na Cidade Nova 8, né, Bico? O Bico conhece essa história. Desde o começo. Te deixe só. O cara é com o Samuel da Nike. O cabelão, a Daniela também, a Nara. A Nara faz o verde mantão, bora, Nara. Saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história, Bora pro giro, produção de luxo. Bora tremer. Maestro DJ Valdo Alves. Toma! É Vanguard, o treme tudo. Toma marcante. Essa é muito boa, cara. Pra quem gosta de marcante, o Vanguard toca desse jeito assim. Vanguard. Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Chamo pra ela assim. Fala pra ela, vem cá. Vem cá, meu disfarce. É Vanguard. Você é minha garota. Obrigado, Josi, também o Bacuri. A galera do 40 Horas com a gente aqui, ó. Foi culpa do amor. Foi ou não foi? Eu gostava de você. O teu signo de... Bora, Wanderson. Wanderson. Joga fumaça, mina, produção de luxo. Xodozão de Curuçá. Bora tremer o cenário. Vem comigo. É uma verdadeira loucura. O treme tudo. Agora deu sítio, cara, viu? Porque não me diz o teu nome. Oh, meu Vanguard. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Canta vocês, canta, vai. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. Meus amigos, parabéns! Nossa história! É só a primeira parte, gente! Daqui a pouquinho tem um bingão, aí tu imagina só! Pode ter um fim. As batidas não param! Ela aí se transforma! Acelera, vai! tudo Vanguard. Treme tudo. E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala mais. Diz aí, se faz bem? Porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal. Tô precisando te encontrar de novo. Você treme tudo. Vanguard de Curuçá. Ele vai tocar o som que faz você dançar. Faz você dançar, a tradição continua. Em Fernandes Belo, vai. Tô precisando te encontrar de novo. Você treme tudo. Vanguard de Curuçá. Valdo Alves vai tocar aqui no som pra comandar. E Fabinho faz você dançar. O Anziro. O Samuel da Nike. Meu amigo Nilson do Trator. O Cabelão Mil Grau que vem. Nova Mania do Pará. E Daniel das Produções de Curuçá. Família, amigo, saudade. Um treme tudo no Pará. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Puxa a gatilha pelo braço, arrepia tudo. Sobrevoou, o pop é show. O águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJ Jaderson e Josimar. Maestro Day. Aí, Bico Saudade, representa. É Manuco, Ronaldo, Reginaldo, Robson, Júnior Show família. E toda a família Tavares, né, mano? Com os DJ Jaderson e Josimar. Já falaram que o Vanguard é uma loucura. Família Tavares é Vanguard na veia. A família merece. Agora vem, vem, vem. Agora vem dançar no pop soul. Vem, vem, vem, vem. Agora vem dançar no pop. Vem fazer o V. Com a águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop soul. Com a águia da Amazônia. Bora dançar. Agora vem dançar no pop soul. Com a águia da Amazônia. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Alô, Ivaldo Lima! Alô, Milton na geladeira, representa agora. Pega a gatinha aí, meu irmão. Bora dançar, bora dançar. Cada minuto e segundo longe de você. Me falta o chão, me falta o ar. Dá vontade de morrer, de morrer. Quantos minutos e segundos pra te encontrar? Sente seu carinho. Portaria liberada pras mulheres, viu, gente? Alô, mulherada, te puxa pra cá. Mas parece que os segundos se transformam em muitos. E daí penso que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Júnior da Pedreira! Lucinaldo! Quero com a Cristina, o Bené também tá com a gente. Toda a família de Fernandes Belo aí também. Por isso liguei pra você. Ou sim, ela vai. Eu quero que saiba. Tô no incrível Gaia Sound, esperando por você, aqui na brutalidade do som. Daniel do Morro! E aí, Ricardo, com DJ Maluquinho e Carlos Pressão. Eu quero que saiba, eu quero que saiba. Tô no incrível Gaia Sound, esperando por você, ô meu Vanguard, aqui na brutalidade do som. Do som. Toca DJ Ricardo, com DJ Maluquinho e Carlos Pressão. Esse é o incrível Gaia. Puxa ela pra dançar. O som que é uma loucura. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Acho que todo mundo conhece essa, ó. Eu o quê? Te vi e já te quis. Me vi tão feliz. Um amor que pra mim era um sonho. Aperta a pequena aí, vai. Dança com ela. Surpreendente provar do que... Toda a família Tavares que já falaram que o Vanguard é uma loucura, meu irmão. Me mostrar. Família Tavares. Logo eu que nem pensava. Eu não imaginava te merecer. Agora eu sou o dono desse amor. Eu não quero saber por que eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eita, coisa boa, Fernandes Belo! O Crescino Alex, o Jaelson também tá na área. Ele veio fazer o meu alô, Jaelson! E toda a família da Baixada aqui no Manguarde também. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia, seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ainda vai ser o amor, o amor. O amor da sua vida era eu, não era verdade. Vai dançando com ele. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo. O Nael, o Léo, que tudo pode acabar. Léo Dias da família que é safá. É o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina ainda sente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina ainda sente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Sacude a galera. Eita coisa boa! Você é padre! Forró! E a Dalzira, agora eu quero ver, meu irmão. Do jeito que ele dá valor. Fica, amor, por favor, não deixava. Fica junto que contigo me amarrou. Pois teu cheiro, teu sabor me atrai. Família! Só não é bom. O Jean, o Adelso, o Moisés, fala Juninho! Oi, vem bailar, vem dançar e só de corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom! Vanguarde, o treme tudo! Aqui em Fernando Esbelo tá um show, cara. Família Carreta, Gato Preto Live! Amigos do Bar do Guarani, meu amigo Beco, um abraço pra você, Beco! Fica, amor, por favor, não deixava. Fica junto que contigo me ama. Amor, Vanda, isso pega! Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. É a cara de Vista Reg isso aqui. Só não é bom quando você diz que vai embora. Opa! É todo mundo balançando. Vem! O Prêmio Tudo do Pará. Vanguarde! Alô, Cláudio Cavalo. Tô esperando você aqui, Linhares, pra tocar. Sábado e domingo é na Vila Itabaraty. Deixa o povo em Maracanã curtir. Rota gostosa e eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir. Deixa o Marrone de Ananindeua. Rota começou e não. É de toda a sua família. Vamos dançar. Deixa o povo curtir. Para Marrone. Rota gostosa. Família Tavares tá na área. Deixa o povo curtir. Deixa o povo dançar. Rota gostosa e não tem hora pra acabar. A festa tá bombando. Mulherada chegando. Tem gente misturinha, agarradinho se pegando. Tá sobrando mulher. O bar tá liberado. Alemão no forró e você tá convidado. A festa tá bombando, mulherada chegando. Evite no escurinho, agarradinho se pegando. Tá sobrando mulher, o bar tá liberado. Alemão no forró e você tá convidado. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostoso e eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O forró tá gostoso e não tem hora pra acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostoso e eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O forró tá gostoso e não tem hora pra acabar. E tome forró! É pra dançar, alemão do forró! Se balança, se balança! Vamos, vamos, essa sequência! Vamos, sabe, é pra tudo, é galera da Marambaia, valeu! E como é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido. E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido. Olha a pegada é assim, fala, perturba, raiva. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. É toda a família aqui do lado direito do Mano Todas e curtindo o Vanguarde, mano. E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais. Todo mundo no faz. Todo mundo pede, mas se apertada eu seguro, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais. Chama ela, chama, chama, chama. Chama a menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar. Com o dedo na boca pode começar a rebolar. Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido. Eu tô muito doido, ela pegada esse. O emoço da cabanagem, o batata do Lava Jato. Perturba raiva e o cobra também do Palmeiras. Tá na área, valeu! Gosta, tô... Bora, cobra! Eu tô muito doido, ela pegada é segura. Vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Ela é mão no forró, balançando todo o forró. Bora mexer, moçada! Bora, meu amigo Samuel! Nordestinamente! Vamos subir agora. Vai, meu paramu. Agora eu quero ver, PM. Agora eu quero ver. O espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi quebrou. Olha o velhinho no meio do salão com a novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do véi começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão com a novinha descendo até o meu parceiro Denilson. E a família do Guaraná véio. Alô Paulo, você que vê. O espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do. Alô Luiz, dá um chega no comando rapidinho, Luiz, rapidinho. Pom, pom. Isso aqui é forró. Crescendo o paredão. Bora dançar. Olha o velhinho no meio do salão com a novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do véi começou a endurecer. Abraço pra Pamela Silva, Dayana Michele, com a novinha descendo até o chão. Edilene, Pedro, Daniel, é. Juliano Márcio, Guilherme de Silva, família empresa rock. Espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi travou, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi. Vai! O espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi travou, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi travou. O véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi. Ei, Joe! Minha mulher tá me traindo, no forró se divertindo, e eu não faço nada. Para o boss! Ei, Joe! Por favor, chama a polícia. Alô, Milton da geladeira, fala, Milton! Vem toda mulher. Bora beber, bora beber. Bora. Ela só dá o oh. Ela só dá o oh. Ela só dá o oh. Problema pra mim. E ela o que? E ela o que? Ela só dá o oh. O Crenchinho Alex. Ela... Fala já, eu sou você que veja. Ela só dá o oh. Problema pra mim. Vai, Dodão! É porra perfeito! Vai, Dodão! É show! Puxa a gatinha no teu peito e vai dançando, ué! Na balada tem de tudo, beija, beija no escuro. O gatinho provocante que me conquistou. E chapinha no cabelo, todo mundo vai me olhar. Tô apavorando tudo na balada. Tudo pode acontecer, não perca o tempo. A luz é padre, representa a família. Na balada, não tem hora pra acabar. Pega a gatinha, vai! Se eu te beijo é pão, se eu te abraço é pão. Na balada é pão, pão, pão, pão, pão. Se eu te beijo é pão. O Marinho Santana, Ronaldinho das Marcantes, o Maxi da distribuidora Braga. Pra todo mundo! Pão, pão.